leu na Bíblia a história dos filhos de Zebedeu, percebe que ainda existem escribas e fariseus, aqueles que só se preocupam com si mesmos e ninguém mais. Mesmo sendo os derradeiros, ocupam o lugar dos primeiros, passando os outros pra trás. Com a influência da mãe, os filhos de Zebedeu queriam forçar a Jesus, ouçam bem o que aconteceu, pois queriam se assentar junto ao trono do meu Senhor. Uma à esquerda e o outro à direita, mas a esta proposta mal feita, o mestre assim replicou: o vosso pedido é difícil, não posso lhes atender. Se assentado ao meu lado no trono, só meu Pai é quem pode saber. Mesmo que vocês passem por tudo aquilo que irei passar, mesmo que vocês morram comigo e suportem todo o perigo, precisam se humilhar. Nos dias de hoje existem muitos filhos de Zebedeu, passam por cima de todo mundo só pra defender o que é seu. Se os dois se assentassem no trono, que seriam então dos demais? Mas Jesus, com sabedoria, lhes deu a resposta sadia: hoje somos todos iguais.